te adoro, te espero com todo o meu coração. Oh, nego lindo, eu te desejo. Eu beijo, adoça minha boca e me aquece. Me dá prazer. Simbora, companhia do Calypso! Você chegou enfim, tirando a minha solidão. Seu jeito alto astral, tua pele sensual iluminou meu coração. Nego lindo, como eu te quero. Te amo, te adoro, te espero com todo o meu coração. Encontrou tu, rapaz. me falta o seu carinho. Estou sentindo falta, amor, do teu beijinho. Meu coração cansado, magoado, já cansou de esperar. E aí, não tenho nada. Perdão, mas não vou atrás. Tá lindo, não dei motivos pra você. De amor eu sei, não vou morrer. Onde encontro outro rapaz que me dê carinho, que me dê calor, que faça um ninho repleto de amor. Que me dê carinho, que me dê calor, que faça um ninho repleto de amor. contar pra vocês o quanto é difícil segurar um homem gostoso em casa. Escuta só! Não me mande embora, não sou sua amante. Sou sua mulher e venho lhe buscar. Você vai comigo por bem ou por mal, ou pega essas quingas e quebro no pau. Eu rodo a baiana, mas levo você. Não me mande embora, não sou sua amante. Sou sua mulher e venho lhe buscar. Você vai comigo por bem ou por mal, ou pego essas quingas e quebro no pau. Eu rodo a baiana, mas levo você. Sou eu quem trabalho e pago sua bebida, sua roupa, seu carro e sua comida. Por isso eu quero e tenho direito de ter você, homem safado, pra mim. Por isso eu quero e tenho direito de ter você, homem safado, pra mim. Companhia do Calypso, pra você se apaixonar. Você vai comigo por bem ou por mal, ou pego essas quingas e quebro no pau. Eu rodo a baiana, mas levo você. Sou eu quem trabalho e pago sua bebida, sua roupa, seu carro e sua comida. Por isso eu quero e tenho direito de ter você, homem safado, pra mim. Por isso eu quero e tenho direito de ter você, homem safado, pra mim. Por isso eu quero e tenho direito de ter você, homem safado. Cadê o gritinho? Solta a voz e canta comigo. Isso é Companhia do Calypso. Encanto surgir no

paixão. É mais que um desejo ter você no coração. É muito mais amor que o meu coração suporta. É muito mais além do que o coração possa entender. Se for multiplicar, não saberei qual a resposta. Vezes o infinito e talvez dê para saber. Me acalma, alma, é bom demais amar você. Me abraça, me enlaça, sei que jamais vou te esquecer. Me acalma, alma, é bom demais amar você. Me abraça, me enlaça, sei que jamais vou te esquecer. Sinto por você. É mais que um se dá. É mais que uma paixão. É mais que um desejo ter você no coração. É muito mais amor que o meu coração suporta. É muito mais além do que o coração possa entender. Se for multiplicar, saberei qual a resposta. Vezes o infinito e talvez dê para saber. Me acalma, alma, quero ouvir você cantar. Me abraça, me abraça, me acalma, alma, é bom demais amar você. Me abraça, me enlaça, que jamais vou te esquecer. Me acalma, alma, oh. Me abraça, me enlaça, sei que jamais vou te esquecer. Me acalma, alma, é bom demais amar você. Me abraça, me enlaça, sei que jamais vou te esquecer. Cowboy laçou meu coração, chegou, pulou em cima e me deixou no chão. Segura, companhia. Tem festa de rodeio, não vou marcar bobeira. Vou laçar um homem que me acerte tudo. Não quero solidão, eu quero um cowboy pra conquistar meu coração. Esporas afiadas e uma beca alinhada. Eu só quero um homem que use bem a sua arma, que seja domador e tenha rédea em seu poder, que goste de dançar e dá muito prazer. Que saiba duelar e tenha bala pra valer. Esteja engatilhado pra me satisfazer e tome uma cerveja. Não dispense curtição, que acerte bem no alvo com a sua mão. Eu quero um cowboy pra conquistar meu coração. É o furacão do Brasil. Esporas afiadas e uma beca alinhada. Eu só quero um homem que use bem a sua arma, que seja domador e tenha rédea em seu poder, que goste de dançar e dá muito prazer. Saiba duelar e tenha bala pra valer. Esteja engatilhado pra me satisfazer. E tome uma cerveja, não dispense curtição, que acerte bem o alvo com a sua munição.

olhar pra mim. Ninguém no mundo te amou tão forte assim. Está escrito no tarô. Sobre o amor, se ele ainda vive ou se acabou, se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez o romantismo se perder, no lugar de carinhos, brigas. Que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar no novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Vamos resolver nossos problemas. Vamos conversar e ir ao cinema. Tudo voltará ao seu lugar. Quero reencontrar o amor ausente. Lembro do passado, sinto o presente. Tudo com você é felicidade. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez o romantismo se perder. Lugar de carinhos, brigas, foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar no novo amanhã. Se nós merecemos. E essa galera vai cantar pra mim agora. Te amo. Não deixarei. Nos engane tanto assim. Te amo. fazer você entender que a minha vida é amar você. Vem desfrutar do meu amor, da sedução. Sei que você jamais vai esquecer. Eu só preciso de uma noite pra fazer você entender que a minha vida é amar você. Só eu, só eu. Você sorrir e nunca mais sofrer. Só eu, só eu, só eu, só eu. Posso lutar pro nosso amor nunca chegar ao fim. Só eu, só eu, só eu, só eu. Sinto o amor tão verdadeiro assim. Segura o swing. Sorrir e nunca mais sofrer. Só eu, só eu, só eu. Posso lutar pro nosso amor nunca chegar ao fim. Só eu, só eu, só eu. Só eu. Sinto o amor tão verdadeiro assim. Ai! É companhia do Calypso. Vem dançar. Ter de volta seu olhar noturno, como se a lua entrasse toda em mim, e disfarçar com seu lindo sorriso. Falar de amor me faz sentir assim. Queria ter de volta seu olhar noturno, como se a lua entrasse toda em mim, e disfarçar com seu lindo sorriso. Falar de amor me faz sentir assim. Passou meu coração e hoje eu vivo sem você. Companhia do Calypso. Queria ter de volta seu olhar noturno, como se a lua entrasse toda em mim, e disfarçar com seu lindo sorriso. Falar de amor me faz sentir assim. Queria ter de volta o seu olhar noturno, a lua entrasse toda em mim e disfarçar com seu lindo sorriso. Falar de amor me faz sentir assim. Quantas bocas eu beijei num recurso pra fugir, mas em todas elas eu beijei você. Quando você me deixou, tudo virou pelo avesso. Eu tentava te esquecer a qualquer preço. Minhas lágrimas caíram e eu chorei até na rua. Tantos sonhos destruídos, culpa sua. Com tanto amor que eu dei e sobre pedras despenquei em um grande abismo. Veja o quanto errei ao me entregar de vez a esse amor bandido. Quantas bocas eu beijei, um recurso pra fugir, mas em todas elas eu beijei você. Quando você me deixou, tudo virou pelo avesso. Eu tentava te esquecer a qualquer preço. Minhas lágrimas caíram e eu chorei até na rua. Tantos sonhos destruídos, culpa sua. Com tanto amor que eu dei e sobre pedras despenquei em um grande abismo. Veja o quanto errei ao me entregar de vez a esse amor bandido. Com tanto amor que eu dei e sobre pedras despenquei em um grande abismo. Veja o quanto errei ao me entregar de vez a esse amor bandido.

energia com o som da companhia. Se ligue na pressão, segura o coração que o furacão vai te levar. Balança, moçada, e tome guitarrada. É peça suingueira, é Belém do Pará. Balança, moçada, e tome guitarrada. Arrume companhia pra você se apaixonar. Balança, moçada, e tome guitarrada. É peça suingueira, é Belém do Pará. Balança, moçada, e tome guitarrada. Arrume companhia pra você se apaixonar. Celular. é perigoso. É perigoso. Pare de ser cachorro, sem vergonha, mentiroso. Eu não vou deixar me enganar de novo. Pare de ser cachorro, sem vergonha, mentiroso. Você vai se ferrar, isso é perigoso. Pare de ser cachorro, sem vergonha, mentiroso. Eu não vou deixar me enganar de novo. Você vai se ferrar, isso é perigoso. Sabendo não vou desistir. Eu fico de joelhos, faço tudo do teu jeito só pra te agradar, te conquistar. Você pra mim é tudo. Eu largo minha vida, meu emprego, os meus sonhos só pra te amar, te namorar. Por esse amor você vai se apaixonar. Libere adrenalina, sinta essa emoção. Fique bem leve que esse som vai te levar. Dance, quero ver seu corpo sarado. Dance, até a sua ficar molhado. Dance, que bong vai te conquistar. E hoje é bola, só vai querer dançar. Que bong, que bong, que bong, que bong é a dança, é companhia. Vem rebola, que bong, que bong, que bong, que mexe com a companhia. Não fique aí parado, feito ping-pong. Jogue seu corpo, faça dele ping-pong. Faz um balanço, gira pra lá e pra cá. E hoje é bola, só vai querer dançar. Que bong, que bong, que bong, que bong é a dança da companhia. Vem rebola, que bong, que bong, que bong, vem mexe com a companhia. Vem dançar, que bong. Gira, furacão. Que bong, que bong, que bong, que bong, que bong, que bong, que bong, girou. Que bong, que bong, que bong, que bong, que bong, que bong, que bong, que bong, que bong, que bong, que bong é a dança da companhia. Vem rebola, que bong, que bong, que bong, que mexe com a companhia. Companhia do Carlos. Pra me completar, encontrei num homem que não é só meu. Me sinto desarmada com esse caso proibido. Agora sou a outra e perdi o meu respeito, dividindo uma aliança de enfeite no seu dedo. Não posso mais fugir dessa paixão. Estou acorrentada e presa em você, refém dos teus carinhos, escrava do teu bel prazer. Eu sei que do seu coração não sou o seu maior tesouro. Sou o bronze, sou a prata e ela é ouro. Não quero nem saber se você vai dormir nos braços dela. Não quero nem saber se sou resdevia titular é ela. Não quero nem saber se você só me quer ali na cama. E o que eu posso fazer se a gente não escolhe a quem ama? Não posso mais fugir dessa paixão. Estou acorrentada e presa em você, refém dos teus carinhos, escrava do teu bel prazer. Eu sei que do seu coração não sou o seu maior tesouro. Sou o bronze, sou a prata e ela é ouro. Quero nem saber se você vai dormir nos braços dela. Não quero nem saber se sou resdevia titular é ela. Não quero nem saber se você só me quer ali na cama. E o que eu posso fazer se a gente não escolhe a quem ama? Não esperar. quem anda.